Panorama Agrícola para 2 de abril de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 2 de abril de 2013, a lua começa a minguar e no ar para você está o Panorama Agrícola. Um abraço para você do Márcio Peixe e do Eduardo Maia. O ditado é: gosto não se discute, se lamenta. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere uma dica sobre alimentos para dieta. No noticiário, Embrapa lança nova tangerina e nova forrageira. Pesquisa mostra que ainda é baixo o consumo de pescados na merenda escolar. Você ouve também uma entrevista sobre seminário Código Florestal e Agricultura Familiar no Oeste do Estado. E no Professor da Terra, vantagens e cuidados na adubação verde. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola ou envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE, no portal Dia de Campo e no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Alimentos ricos em água são ideais para uma dieta. É o caso da melancia, da pera, da maçã e do melão. Experimente. É hora das notícias. A Embrapa Clima Temperado, em parceria com universidades, extensão rural e instituições de pesquisa pública e privada, está lançando novas cultivares de citros e também de forrageira para os agricultores aqui do sul do Brasil. Alta produtividade é a grande marca das duas novidades, resultantes de melhoramento genético realizado pela pesquisa agropecuária. A tangerina híbrida URS-BRS-ADA é um tangoreiro tardio tolerante ao cancro cítrico, pinta preta e mancha marrom de alternária. É uma cultivar muito produtiva, podendo atingir entre 25 e 30 toneladas por hectare. A maturação dos frutos é tardia e a sua colheita ocorre entre outubro e dezembro. Entre as forrageiras, a novidade é o capim-elefante anão BRS Curumi, desenvolvido por meio de cruzamentos e seleção e que apresenta grande vantagem em termos de produção. A variedade de porte anão difere das de porte alto por ter entrenós mais curtos, embora com alta proporção de folhas. Essa característica confere maior qualidade da forragem e facilidade no seu manejo. Pesquisa do Ministério da Pesca e Aquicultura, realizada em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, fez um levantamento completo do alimento peixe, do pescado, na merenda escolar. E esse trabalho, esse mapeamento, ele revelou que apenas 34% das escolas públicas brasileiras consultadas incluíram o pescado na alimentação escolar em 2011. E neste universo, só 14% uma vez por semana. As demais instituições de ensino justificaram a omissão do pescado no cardápio devido a dificuldades de acesso a fornecedores, falta de fornecedores, risco de espinhas, custo elevado e falta de estrutura adequada de armazenamento. A pesquisa do Ministério revelou ainda um dado preocupante, que cada aluno da escola pública consome em média apenas 497 gramas de pescado por ano. Considerando as informações repassadas, o volume de pescado adquirido pelas escolas no ano de 2011 totalizou 4,7 mil toneladas. E a ideia é que esse número possa avançar consideravelmente. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje nós conversamos com Sidney Simon, extensionista da EPAGRE em Cunha Porã. Ele que é engenheiro agrônomo e está coordenando o seminário sobre Código Florestal e Agricultura Familiar dia 5 de abril em Cunha Porã. Sidney, o que vai ser discutido nesse evento? Esse nesse evento nós vamos discutir as principais alterações do novo Código Florestal Brasileiro, a partir da Lei 12.651, que teve algumas alterações e, na verdade, com a introdução agora dessa nova legislação, tem tido uma procura muito grande aqui no escritório local da IPAGRE, na Secretaria Municipal da Agricultura, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no sentido de buscar novas informações sobre o que alterará e o que não alterará com o novo Código Florestal. O que está programado para o dia 5? Dia 5, então, teremos a presença do Dr. Leonardo Papp, ele que é advogado e professor da Universidade Católica do Paraná e em Santa Catarina também. E ele vai estar tratando, então, sobre o cadastro ambiental rural, sobre reserva legal, sobre áreas de preservação permanente, agora de acordo já com o novo Código Florestal Brasileiro. Esses assuntos, reserva legal, área de preservação permanente e o cadastro ambiental rural são os que mais preocupam os agricultores? De certa maneira, sim, até porque há uma incerteza muito grande no meio rural sobre o que pode e o que não pode ser feito, né? Então, em função disso, os agricultores têm vindo, têm procurado, têm buscado essas informações e até mesmo diante do corpo técnico a gente tem algumas dúvidas. Então, a presença do Dr. Leonardo, que tem um grande conhecimento nessa área, deverá, pelo menos em parte, solucionar algumas dúvidas nesse sentido. Sidney, qual é a expectativa de público para esse evento dia 5 de abril sobre Código Florestal e Agricultura Familiar? Olha, nós estamos preparando um espaço bem amplo, com uma expectativa em torno de umas 500 pessoas aproximadamente. Esperamos pessoas aqui do município de Cunha Porã e também toda a região oeste aqui de Santa Catarina. Correto. O forte em Cunha Porã é a bovinocultura de leite? Bovinocultura de leite. Nós temos aqui cerca de 780 produtores de leite, né? É a principal atividade. Temos também produtores de aves, suínos, mas poderíamos dizer com toda certeza que a bovinocultura de leite é a atividade com maior destaque aqui no município. Conversamos com Sidney Simon, extensionista em engenheiro agrônomo da IPAGRE em Cunha Porã, sobre esse evento, dia 5 de abril, Código Florestal e Agricultura Familiar. Muito obrigado, Sidney, pelas informações. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, com sorciação de adubos verdes, as leguminosas têm como vantagem a fixação biológica do nitrogênio, mas como desvantagem a decomposição rápida de sua palha. Com as gramíneas, a vantagem é a lenta decomposição da palha, mas há a desvantagem de que não possuem a capacidade de fixar o nitrogênio. A decomposição lenta da palha das gramíneas resulta em maior retenção de água no solo e maior controle de ervas invasoras. A recomendação é associar diferentes espécies, 2 a 3, para aproveitar melhor as características desejáveis de cada uma delas. Para a cultura do milho ou mandioca, é conveniente associar ervilhaca ou tremoço com aveia ou centeio, com 60% a 70% de sementes das leguminosas e 30 a 40% de sementes das gramíneas. Quando a cultura comercial, amigo agricultor, for o feijão, em vez de associar uma leguminosa, associa-se o nabo forrageiro com o centeio ou uma aveia mais precoce. Amigo agricultor, no momento de escolher a espécie do adubo verde a ser utilizado na sua lavoura, devem ser considerados aspectos relacionados aos princípios da rotação de culturas. Ou seja, uma cultura comercial da família das leguminosas não pode suceder um adubo verde da mesma família, sob pena de disseminar doenças, insetos e nematóides. Além disso, deve ser feita a rotação entre as diferentes espécies de adubos verdes. Amigo agricultor, faça adubação verde no solo de sua lavoura e contribua com a melhoria da fertilidade natural do solo. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAG.